Chame RS. Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei. Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te superei. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você, se eu não tivesse ido eu não ia me resolver. Tava confortável, né? E ninguém aprende assim. Aprendi, mas cadê você pra me aplaudir? Se apaixonar de novo.